a música mais tocada, o Arrocha mais tocado em todas as rádios e o Arrocha mais tocado também aqui no Central do Sertanejo. Tá chegando Gustavo Lima, Fui Fiel. Foi verdadeiro, mas sincero, sei que fui capaz, fiz até demais, te quis. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Fechando a primeira sequência desta quarta-feira aqui do Central do Sertanejo, super sucesso de Gustavo Lima, Fui Fiel. E eu já volto trazendo muito mais informações, também sucesso pra você. Na sequência tem informações aí da dupla Jads e Jadson, que parece que vem aí com novidades para 2014, hein? Eu já tô voltando com essa informação e também com muito mais sucessos, pois você está sintonizado na Rádio do Sucesso, o programa que só leva o melhor do sertanejo pra você, é o Central do Sertanejo. Já tô voltando, hein? Não sai daí! Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta no seu rádio, aqui na sua rádio preferida, essa rádio que leva pra você o melhor do sertanejão, de segunda a sexta-feira, comigo Silvio Ferraz. É o Central do Sertanejo, né? Que maravilha! Quarta-feira, meiozinho de semana, eu venho trazendo pra você aí informações da dupla Jads e Jadson. Jads e Jadson já prepararam o repertório para a gravação do próximo DVD. É isso mesmo, a dupla sertanejo Jads e Jadson está se preparando para gravar o seu próximo DVD. A gravação ainda não tem data marcada, mas deverá ser no segundo semestre de 2014. Em entrevista à revista Sucesso, o empresário da dupla Ninho comentou que os artistas já estão com o repertório do próximo DVD quase pronto e completou: pode pintar um single novo por aí, quem sabe até uma música inédita para o DVD. Olha só, hein? Jads e Jadson gravaram o seu último DVD completando 10 anos de carreira em Maringá e contaram com participações especiais de Israel e Rodolfo e Fred e Gustavo. Sobre o novo trabalho da dupla, Jads e Jadson, ainda não foi divulgado nenhuma participação especial. Contudo, só boas expectativas rolam pela dupla. É isso aí. Jads e Jadson estiveram em redes sociais.

novinha, acima do papai. Ai, ai, novinha, diga! Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Quando ela começa a roxar, não consegue parar. Ai, ai, ai, assim. Ai, ai, novinha, assim. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. O quê? Sim! Ela desce, ela sobe, ela mexe. Ela desce, ela sobe, ela mexe. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Direita, tchaca, esquerda, tchaca, no meio. Direita, esquerda, tchaca, no meio. Agora ficou facinho, vamos mais pra frente, vamos ensinar. Vamos agora. Aqui. Eu pergunto e você responde. Direita, esquerda, no meio. Legal. A música que você gosta de ouvir, toca aqui no Central Sertanejo. Eu tava na balada de boa na moral, foi quando que chegando uma gata sensacional. Parei pra analisar, fiquei impressionado. As coxas era gracia, o popô orequinado. Do dedinho do pé até o seu pescoço, meu Deus do céu, piro, que corpinho mais gostoso. Vou logo dar um lance antes que alguém me tome. Não vou marcar bobeira, senão a gatinha some. Eu fui me aproximando de vagas e chegando, e apareceu do nada o autor e me perguntando: oi, oi, oi, será que essa carne é frigo? Oi, oi, oi, oi, será que essa gata é frigo? Oi, oi, oi, oi, será que essa carne é frigo? Foi quando chegando uma gata sensacional. Parei pra analisar, fiquei impressionado. As coxas era grossa e o popô empinado. Do dedinho do pé até o seu pescoço, meu Deus do céu, piro, que corpinho mais gostoso. Vou logo dar um lance antes que alguém me tome. Não vou marcar bobeira, senão a gatinha some. Eu fui me aproximando devagar e chegando, e apareceu do nada o dono me perguntando: oi, oi, oi, será que essa carne é frigo? Oi, oi, oi, oi, que mostrar o selo de qualidade aqui no Central do Sertanejo. É o Léo Mendes, Gata Friboi. Israel Novaes passou por aqui também com o Piscirico Tchaka. E Jades e Jadson, a dupla que vem aí com um novo DVD em 2014, Jeito Carinhoso. Essa música aí que fez parte do DVD Jades e Jadson de 2013, que vem trazendo aí muitas novidades também, né? Tá chegando mais sucessos na sua quarta-feira, 12 de fevereiro. Agora tem muito mais música, com certeza. Olha, tá chegando o som, o romantismo do cantor Leonardo. Choro. Central do Sertanejo. Eu não choro porque te amo, e nem porque passo noites procurando teu abraço. Eu não choro porque te estranho, nem porque perdi. Já superei não ter você aqui. Eu não choro por ser um a mais pra você,